choro te implorando, que não saia da minha vida. Eu choro por te ouvir falar tão certa que não me ama, mas meu silêncio te mata. Mantenho uma esperança de ser capaz algum dia de mostrar as feridas que me dói ao pensar que cada dia eu te quero um pouco mais. Quanto tempo vou ter que esperar? Queria não te amar, mas esse amor é tão forte, eu choro em te pedir que me beijes quando acorde, deitado em teu colo, até o nascer do sol. Estou sentindo teu cheiro, os teus lábios que me falam, sussurrando palavras que chegam a este pobre coração. Estou sentindo o fogo da paixão. Eu choro em te querer saber tudo o que pensa, abrir todas as portas e vencer essa tristeza que está querendo me abater, fazendo seus braços minha morada, e no banco da praça me beije até desgastarmos nossos lábios, e ver o seu rosto todo dia plantar esse amor, criar, sonhar, deixar acontecer, afastando o medo de sofrer. Hey, hey, hey. Estou tentando explicar-te o que se passa em minha mente. Jamais eu vou te deixar. Um amor capaz de surpreender, sentir cada dia esse amor mais forte. Escutar o que eu te digo, você sabe o que eu penso, isso é loucura ou coisa minha. Agora vejo o mundo ao meu favor pra voltar a viver nosso amor. Eu choro em te querer saber tudo o que pensa, abrir todas as portas e vencer essa tristeza que está querendo me abater, fazendo seus braços minha morada, e no banco da praça me beije até desgastarmos nossos lábios, e ver o seu rosto todo dia plantar esse amor, criar, sonhar, deixar acontecer, afastando o medo de sofrer. Eu choro em te querer saber tudo o que pensa, abrir todas as portas e vencer essa tristeza que está querendo me abater, fazendo seus braços minha morada, e no banco da praça me beije até desgastarmos nossos lábios, e ver o seu rosto todo dia plantar esse amor, criar, sonhar, deixar acontecer, afastando o medo de sofrer. Chile Barreto, Grupo Cantares. Valeu, meu amigo Nego Baiano.